Está no ar o aquecimento verbal. Os 28 minutos mais verdes da rádio. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao aquecimento verbal, caros ouvintes. Cá estou eu de volta, de novo, Laura Felício, mas não estou sozinha. Carlos Sanches, Hugo Belo, boa tarde. Olá. Olá, muito boa tarde, esqueci-me de pôr. Boa tarde, bom dia, seja o que era for, não é? É, pois é, sempre boa tarde. Mas hoje não fui eu. Hoje não foi foste Hugo, tudo. Mas eu estou já boa tarde, porque estou a falar à tarde, caros ouvintes, portanto vocês interpretem como quiserem. Bom dia, serve para vá, tudo vá, vá, vá, vá, vá. Não vamos já começar com a cena do boa tarde, já basta quando eu me engano. É, não vi eu que disse nada, foi o Carlos que chamou a atenção. Eu já sim, pá, eu não consigo deixar passar... os temas fraturantes. Tu não consegues... enfim, os temas fraturantes, olha lá, que isto é um programa de família. O que é que, tu não sabes o que é que eu ia dizer? Temas fraturantes. Vá, vá, vá. Sejam amigos. Sejam amigos. Nós somos amigos, não somos Carlos. Sejam amigos. Eu achava que sim. Anos? Pois eu também pensava que sim. Há uns quantos anos? Mas pronto, o Hugo acha que não. Não, fogo, eu não disse nada disso. Ei, olha, para não... aqui o Hugo aqui a criar boatos. Eu? Parece-me que bom, sim. Bom, vamos lá falar de ambiente, que é para isso que estamos cá. Esta semana o que é que temos então no cardápio? Temos então lixo e contaminações. Que é, no fundo está relacionado, não é? É lixo. É lixo. É lixo. É mais ou menos. Mas por acaso contaminações tem a ver com uma com espécie resíduos. De resíduos e... Uhum. Bom, já lá vamos. Está. Vamos começar pelo... O que é que nos traz esta semana? Conta lá. Lixo. Por isso, a Zero, a Associação Sistema Terrestre Sustentável, avaliou a eficácia da recolha seletiva porta a porta em três municípios que adotaram este sistema. Foram eles Lages das Flores, na Ilha das Flores, nos Açores, município de Lisboa e também Maia. E além disso, além de avaliar a eficácia, não é? Comparou os resultados obtidos com os dados da recolha seletiva através de ecopontos. A associação realizou esta análise com o objetivo de demonstrar a importância de alterar a forma como a recolha seletiva é feita em Portugal. E a conclusão é simples, não tem nada que enganar. A recolha de recicláveis é muito superior nas áreas onde existe recolha porta a porta. Ah! Ou seja, é mais aquelas do que zonas... o ponto. Sim, é aquelas zonas onde já está calendarizado que à segunda-feira recolhe papel. À terça-feira recolhe... Sim. Vidro. Vamos expor. Plástico, orgânicos e por aí afora. Uhum. Portanto, mas vamos aos dados. Em termos nacionais, em 2015, cada português produziu, em média, 459 quilos de resíduos. Fogo. Dos quais 45 destes quilos foram sujeitos à separação. Em Lisboa, a recolha porta a porta induziu uma separação de cerca de 65 quilos de recicláveis, valor semelhante ao atingido no município da Maia. Não é da Maia, é Maia. É muito difícil estas coisas. Isto Continua. Representa mais de 20 quilos por habitante por ano de reciclagem do que a média nacional. Na Ilha das Flores, a Ilha das Flores, aliás, não tinha esta noção, mas é considerada um laboratório social, onde se podem analisar atitudes e comportamentos dos cidadãos face à produção e separação de resíduos. Por isso, estavam na ilha e usado um bocado nessa perspectiva. Mas faz sentido, não é? Provavelmente pelo número de pessoas eles acabam por ser uma amostra. É como Portugal em relação ao mundo quando quer... Está mais isolado, não é? Quando querem testar produtos novos, tecnologias, etc. Vem para cá. E não é só isso. Eu percebo esse conceito de laboratório social, muito engraçado. É que a ilha só tem dois municípios. Lages das Flores e Santa Cruz das Flores. E onde, lá está, existem dois modelos de recolha diferentes. Daí permitir também uma comparação e uma experimentação. Dentro da ilha. Dentro da ilha. Como eu já disse, Lages das Flores, no município de Lages das Flores, existe a recolha porta a porta. No município de Santa Cruz das Flores, a recolha é baseada nos ecopontos. Os resultados também não deixaram dúvidas. Cada cidadão de Lages das Flores separa 93 kg de recicláveis. E a Santa Cruz das Flores separa apenas 80 quilos. Curioso como eles nas ilhas separam mais quilos por ano do que no continente. Pois, eu também reparei nisso. Também reparaste, é que é uma diferença de 30 quilos, gente. Eu reparei nisso. É muita diferença. É engraçado, se calhar, não sei, as pessoas que estão na ilha têm um sentido ambiental mais forte, se calhar, não sei, estão ali um bocado isolados, sabem que... o que poluírem é deles, não é? Não sei, mas quer dizer, tu estás a falar de um sistema, mesmo a recolha de porta a porta, supostamente deveria de funcionar exatamente igual, tanto nos Açores como no continente. Sim, sim. Ou seja, os números deviam de ser pelo menos semelhantes. Mas aqui nós estamos a falar de uma questão que também já mete o consumo. Sim, mete o consumo, mete a população, pode ser mais idosa, pode não ser mais idosa, sim, padrões de consumo, mas cultura... Mas é 30 quilos, pronto. Tendo em conta que eles... Há vários fatores aqui em jogo, não é? Sim, mas não podemos ser tão limitadores quanto isso. Se pensares que eles separam 90 e que em média em Lisboa é 65, vá, se for 60, estamos a falar de diferença de um terço. Sim, sim, está bem, mas... E eu também tenho aqui a dizer uma coisa, eu tenho algumas dúvidas que todo o município de Lisboa... tenha recolha seletiva porta a porta. Sim. Pois, há essa questão, não é? Eu não quero estar aqui a desconfiar do que é escrito pela Zer. Mas eu tenho algumas dúvidas que isso esteja completamente... Mas espera, Lisboa cidade tem vários municípios, não é? Também o sim, município, sei, que é mesmo sei. Lisboa, não é assim tão... ainda é substancialmente também grande. Pode ser, é assim, também estamos a falar de quilos por habitante, não é? Sim. Portanto, também pode ser devido à densidade populacional depois de Lisboa. Também tem tudo a ver com as médias, não é? No Parque das Nações, por exemplo, não tens esse tipo de recolha. Vai tudo em vácuo, pelos tubos, não é? Sim, mas deveria de ser considerado porta a porta, no caso. Só para vos dar aqui um exemplo de uma coisa, de um sistema diferente... Desses é um sistema, o do Parque das Nações é semelhante, é aquilo que se pensa quando se pensa em Smart Cities. Exato. Foi o que foi implementado isto, no Parque das Nações. Mas isto para suportar o argumento que é uma população diferente, é um município que recolhe de uma forma diferente. Okay? Diferente só para ainda dos ecopontos e da recolha porta a porta tradicional, se assim quiserem chamar. Sim. Pronto. Por isso, não restam dúvidas, é necessário alterar a forma como se gera os resíduos. Tendo chegado o momento de adotar um modelo circular em que os resíduos são vistos como recursos, fornecendo a redução, favorecendo, aliás, a redução, a reutilização, a reparação e a reciclagem dos materiais e dos produtos existentes. Sabes que há uma coisa que eu acho que até pode ser um pouco comportamental, que é, nesta questão do porta a porta, claramente, da parte do município, é mostrado que há um cuidado com os resíduos. Que há muita gente que acredita que tudo o que é colocado no ecoponto depois é misturado nos caminhões e depois é separado outra vez. E muitas vezes este tipo de crenças, sendo verdade ou mentira, mas muitas vezes este tipo de coisas, as pessoas desmotivam-se, entre aspas, um pouco por não perceberem realmente como é o processo todo e por mais que expliques, não faz sentido para elas estarem a separar uma coisa que depois vai ser junta. E não é só isso. E também então, acaba com aquela desculpa do ai, o ecoponto, eu não tenho ecopontos na minha não, rua. Não, mas assim, mas mesmo as pessoas que têm ecopontos na rua, às vezes refugiam-se numa questão sim, de comportamento, claro, porque claro é de género, opá, eu estou a perder não sei quantos segundos da minha vida a separar isto em casa. Uhum. Eu sei que são segundos, mas estás a ver sim, o pensamento. Sim, eu estou a perceber o que é que estás a dizer. E depois eles chegam ali às três pancadas, metem tudo para dentro de um caminhão e vão-se embora. Quer dizer, para sim, mim não faz sentido. E eu acho que o compromisso no porta a porta é maior tanto do município como das pessoas, porque eu não sei como é que funciona em Lisboa, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, se o lixo não estiver devidamente em condições colocado no sítio que é suposto, eles não recolhem, a pessoa fica uma semana inteira com o lixo em casa. E eu estou a dizer isto porque os meus padrinhos moraram nos Estados Unidos e eles, todas as quintas havia recolha de lixo. E acontecia, como é que eles chamam? Os raccoons, os... guaxinins. Guaxinins, exatamente. Guaxinins. E os guaxinins são conhecidos por mexerem no lixo. E aconteceu algumas vezes haverem lá guaxinins, porque aquilo era nos subúrbios, portanto tinha muitas plantas e animais e não sei o quê, viados inclusive. Muita área, certo. Exato. E os guaxinins mexiam no lixo. Se o lixo tivesse caído, pá, foi um animal, foi... Mas eles não recolhiam porque aquilo não estava devidamente ensacado e colocado no sítio para levar. Portanto, há um compromisso quando há o porta a porta, nesse sentido de a pessoa tem de deixar aquilo como o lixo como deve ser, e aí já há uma valorização dos resíduos, porque é do género, ok, isto não é uma coisa que eu vou largar às três pancadas porque já não me serve. Não, isto tem de ser levado da melhor maneira. E depois há o compromisso do município a dizer, sim senhora, isto tem valor para nós, portanto, nós vamos ter todo o cuidado com o lixo que estamos a recolher. Pois, eu penso que acabará por ser assim. Eu acho que, resumindo, também acho que a recolha porta a porta é capaz de solucionar muita dor de cabeça, muita teoria da conspiração. Eu acho que é o comodismo aliado ao comportamento. E podem ler depois, se quiserem já ir ao site da Zero, zero.ong, tem lá o comunicado, mas inclusive acaba por ser um tipo de recolha com viabilidade económica. Portanto, isto não é só pôr os caixotes isso à é porta. Isso é muito interessante saber, sim. É sim. Também passar essa informação. Ser por acaso, viável. Não, agora não temos tempo para dissecar todo um processo de recolha pois, porta temos. A porta. Não temos nem tempo nem informação. Nem informação. Exatamente. Mas chega aqui lançado o convite, se alguém quiser vir participar numa emissão e falar-nos disso. Estão completamente à vontade. Estão completamente à vontade. Fica a dica. Hashtag fica a dica. Bom, de lixo. Era esta a primeira parte. Agora vamos falar de outro tipo de lixo. Vamos falar do tipo de lixo, é verdade. Introduzindo o teu tema, Carlos, quero dizer que não sei se têm estado atentos aos meios de comunicação social, como quem diz televisão, mas até têm aparecido algumas reportagens interessantes relativamente ao ambiente. A própria Fazendo a Publicidade à RTP e ao programa Sexta às Nove também teve um programa sobre recolha de lixo, se não me engano. Se alguém da RTP nos estiver a ouvir e também nos quiser convidar, estamos não, estou a brincar. Mas sobre também a recolha seletiva de lixo e como é que é realmente tratado. Um bocado na imagem daquilo que estavas a dizer, daquelas teorias que o lixo vai todo para o mesmo sítio e não é separado. Mas não é disso que vamos falar. Carlos, tens então outra reportagem que passou, neste caso, na TV. Na TV 24, mais concretamente. A reportagem chama-se Contaminações. É uma reportagem da Paula Gonçalves Martins. Passou, salvo erro, no início da semana passada. Sim, portanto, ainda é maio. Ainda é maio. Gente, vão à internet, vão ao site ou dossiê da TV 24 e procurem, se quiserem. Foi uma colega minha, uma amiga minha, que me chamou a atenção, porque, pronto, eu não tenho por hábito, eu não vejo muita televisão, mas isto diz concretamente, aborda um tema que é contaminações, mas neste caso, só os contaminados. Numa zona que eu frequento bastante, e que muita gente frequenta, que é o Parque das Nações. Exato. Ah, daí o Contaminações. Exatamente. Eles até um certo ponto da reportagem fazem brincadeira Parque das Contaminações, em vez de ser Parque das Nações. Fogo. Bem, nós estamos a brincar com um assunto muito sério, mas é só para dar um toque assim mais leve à coisa. Bem, esta semana trago um assunto, este assunto já se arrasta desde o ano passado, para terem noção. Na verdade, e bem a fundo, este tema tem 2 décadas. Eu vou passar a explicar. Ok, portanto, já temos... 1998, amores. Sim. Expo 98. Exatamente. Touché. Touché, Laura, touché. Foi feita uma investigação na cidade de Lisboa e o resultado é muito preocupante. Isto é, milhares de pessoas convivem com substâncias químicas altamente nocivas e cancerígenas. Isto é o mote da reportagem. Nesta reportagem foram recolhidas testemunhos e testemunhas de moradores da população afetada, opiniões de médicos e parceiros de engenheiros. Mas no fim, com os documentos que foram apresentados, foi demonstrada a incapacidade, ou se quiserem assim, a passividade das autoridades em apurarem responsabilidades e encontrarem soluções para este conjunto de situações, cuja dimensão e consequências ainda estão por apurar, para terem bem noção. É que ainda não se sabe onde é que isto vai parar, as consequências disto, porque isto afeta a saúde. É um pouco como o aquecimento global, né? Vai indo e ninguém sabe onde é que vai parar. Deixamos a coisa andar e depois vamos ver onde é que isto para. Pois, olha, empurraram. Só que o problema é que isto envolve a saúde humana, não é? E isto é um assunto muito sério. E quando toca às pessoas começam a se mexer. Ah, pois, porque as pessoas também só acham que é sério quando chega aos humanos. E estamos a falar de uma zona que, depois da Expo 98, ficou com uma densidade populacional bastante elevada. Bastante elevada. É aquela que vocês sabem ser a zona mais rica, ou com custo de vida mais elevado, nomeadamente o município de Lisboa. Criaram-na, não é? Assim, não é? Criaram-na assim, sim, exatamente. É. Pronto. Quer dizer, e já nem aquilo, pois há aquela questão também, Lisboa, Lourdes e tal, mas isso já é... Não, mas outra, é Lisboa, mas é Lisboa. A investigação foi disputada pela... Esta investigação foi disputada pela expansão do Hospital CUF Descobertas, no Parque das Nações Sul, na zona oriental de Lisboa, que iniciou uma escavação dos terrenos. A escavação essa, que provocou começou a provocar um cheiro nauseabundo, um cheiro intenso, cimenta uma fuga de gás ali nas proximidades. Ora, para vos situar um bocadinho, não é? Esta zona está rodeada por um colégio, um Pingo Doce. Ok. Passando a publicidade também, se nos quiserem patrocinar, pelo hospital, pelo próprio hospital da Cuba Descobertas, não é? Portanto, estão a ver que esta zona abrange uma população sensível. Elevada, uma não é? Uma zona nada sensível. Elevada e sensível. Nada, nada, nada, nada, pronto. Ora, a origem desses cheiros são os hidrocarbonetos presentes nestes solos aparentemente contaminados. Mas qual aparentemente? Aquilo era uma zona industrial, gente. Mas calma. Alegadamente. Foram descontaminados. Exato. Alegadamente. Nós os três estudamos engenharia do ambiente, não é? Sim. Aliás, desculpa estar a te interromper. Sim. A ideia que eu tenho, eu era muito novo. Só tive percepção disso. Quando eu era pequenino. Eu também tenho uma vaga memória disso. Mais tarde. Mas é que aquilo foi pintado, entre aspas, como uma descontaminação incrível e uma requalificação como nunca antes vistas, se calhar até a nível europeu. Mas essas coisas acontecem sempre em Portugal. Olha o Alqueva, maior barragem da Europa. Olha o Vasco da Gama, maior ponto da Europa. Nós temos sempre o maior da Europa. E depois vai-se a ver. E pronto, e com isto não fico. E 20 anos depois estamos a resolver problemas que deviam ter sido tratados como deve ser. Também andamos 50 anos atrás do resto da Europa, mas isso também é alegadamente. E são outras questões. Ora bem, estes compostos, são orgânicos, bastante tóxicos e cancerígenos no caso de alguns. Estou falando nomeadamente de compostos como o benzeno e o benzopireno. Ok? E só para aqueles que sabem saberem. O que é que há a dizer aqui mais, não é? Porque vocês depois podem ver, podem ter acesso à reportagem. São cerca de 30 minutos, vocês depois vão ter acesso através do link que nós vamos deixar com a emissão. Mas só para vos deixar aqui aguçar um bocadinho o apetite em relação a este tema. Já aguçámos bastante, eu acho que sim. Como eu estava a dizer, na proximidade ao hospital, um colégio, há farmácias, há habitações, não é? E isto envolve vários níveis da sociedade, não é? Sim. Célia Simões, da Associação de Moradores, diz: como é que alguém pode garantir que não existe problema para a saúde? Isto é a frase que eu retiro aqui dela, que eu quero que reflitam sobre isto. Como é que alguém consegue garantir, com estes sintomas, com este cheiro, com o impacto de moradores a queixarem-se de terem dores de cabeça frequentes, não é? Problemas de visão, irritações. Como é que alguém consegue garantir... Estamos a falar de uma concentração elevada. Elevada, exatamente. Como é que alguém consegue garantir que não há problemas para a saúde, não é? Quer dizer, não há problemas mais graves, porque ter dores de cabeça constantes e irritações e não sei o quê já são problemas de saúde, não é? São sintomas e quando nós estamos a falar de contaminações de solo e de produtos químicos, das duas uma, tu tens uma reação. Quer dizer, pelo menos isto é a minha ideia de pessoa leiga em medicina. Atenção, não sei nada de medicina, gente. Só o que a maioria das pessoas sabe. Fazer um curativo. Enfim, a ideia que eu tenho é que quando estás a falar de produtos químicos, de compostos químicos, e no caso do benzeno, que são produtos que são compostos... Mutagénicos e cancerígenos, sim. Exatamente. Tu ou tens reações fortes de imediato, ou então são coisas sempre crónicas. Estamos a falar de cancros, estamos a falar de mutações, não é? Sim. Mutagénicos, carcinogénicos, exatamente. Tu não sabes, as consequências podem até nem estar nestas gerações e vir na geração claro a seguir, que quer dizer. Claro ou daqui a uns anos, porque ou são coisas anos. Que só podem só e depois, vir quem apresentadas. É que está a responsabilidade sabes que é uma disso? Coisa que eu penso muito, porque... falando um bocadinho fazendo a ponte com a Margem Sul. Fica a dica, fazendo a ponte. Eu tentei, gente. O Carlos está a tentar não rir. Estou super latente. Pensando, quando nós pensamos na zona industrial, por exemplo, ali a zona das docas, vou dizer especificamente o caso que eu conheço do Seixal, nós passamos ao lado do estaleiro, que voltou a estar em funcionamento de alguma maneira, não sei, mas eu vejo agora lá o movimento e tiveram a proteger lá umas redes. E eu preocupo-me com isso, porque é mais do que sabido que tintas de barcos e coisas assim são altamente cancerígenas. E aquilo está no ar, quer dizer, as pessoas passam ao lado do estaleiro, ao lado da rede do estaleiro. Por mais que ponham proteções que, no fundo, só tiram visibilidade lá para dentro, não são proteções que filtram o ar, não são proteções, até porque claro. Meteram tipo uma relvazinha à frente da rede, mas é uma relva de plástico. Ainda por cima nem é a relva verdadeira. Porque nem capta, as emissões. Esta relva está tão estranha, assim está sempre verde. Exato. Pronto, mas isto para dizer que é normal as pessoas se preocuparem enquanto pensam um bocadinho aquilo que os rodeia. E até estou a falar de uma zona que tem a Cruz Vermelha, por exemplo, no caso do Seixal, mas que até está afastada do resto dos prédios, quer dizer, da zona habitacional está afastada, pronto, uns quantos metros, não é? As pessoas não estão lá sempre a respirar aquilo. Mas no caso do Parque das Nações, nós estamos a falar de uma área que foi toda construída por cima de, como é que nós vamos dizer isto? Um cemitério de indústrias. Naquele local era a refinaria de Cabo Ruivo, não é? Naquele lote específico onde a CUF está agora a fazer a expansão do hospital para o parque de estacionamento, era a lagoa da refinaria. Era a Lagoa da Refinaria era ali. Gente, para vocês terem uma noção, Lagoa da Refinaria implica que os compostos... Não admira que haja ali produtos derivados do petróleo, não é? Esses compostos. Era isso que eu ia dizer. Uma lagoa de uma refinaria tem os compostos que não conseguiram ser tratados. Ou pode ser uma lagoa intermédia em que estão na fase de tratamento dos resíduos da refinaria. É um local de acumulação. Fio ao cabo, é um local de acumulação. Exatamente, era aí que eu queria chegar. Mas também houve um matadouro, um depósito de material de guerra, um aterro sanitário e uma lixeira municipal. Sim, aquela zona era a zona naquela não zona querida da cidade. E, exatamente. Portanto, foi posta aqui em causa através desta reportagem, não é? Uhum. E mesmo é o moto que eu lanço aqui para todos e para quem nos está a ouvir, que é vamos ver se realmente aquela descontaminação que dizem que foi feita antes de fazer a Expo 98, antes de reabilitar, no fim e ao cabo, toda aquela zona que é hoje em dia o Parque das Nações, foi realmente bem feita. Porque está aqui comprovado um caso concreto em que não foi. Mas espera, não é que esteja comprovado. Também temos de ser justos com os engenheiros que lá trabalharam, e eu acho. E eu gosto de acreditar nas pessoas e nos profissionais. Que é assim, às vezes os níveis de contaminação, tendo em conta as coisas que tu disseste que lá estavam antes e que eu acho que as pessoas deviam manter isso em mente, aquilo pode ter sido descontaminado, sim, e bem descontaminado, mas quando tens um solo muito contaminado, tu nunca o consegues descontaminar, nunca. E depois, é assim, tu estás a falar, se calhar, de um solo, imagina, o hospital agora decidiu expandir-se e vai fazer o parque de estacionamento subterrâneo, imagina. Mas se calhar não estaria planeado, na altura, quando se fez o hospital ali em cima, escavar-se, porque os três sabemos que estudámos engenharia do ambiente, que há certos solos que estão tão contaminados que é proibido mexer-se. Não estou a dizer que eles estão a mexer em solo proibido. O que eu estou a dizer é que eles podem ter descontaminado bem o solo, mas como há acumulação dos compostos, realmente, passado agora 20 anos, 2 décadas, esses compostos vêm ao de cima, de alguma maneira. Quer dizer, o que eu estou a tentar explicar é que nem sempre é uma falha humana. Uhum. Às vezes é simplesmente, é uma questão de tempo. É, olha, só para hoje falarmos de barragens, é como destruir, é como... Não fui eu. Não és para é mim, como aquela situação de uma barragem desde os anos 20 e que em 5 anos recupera todo o ecossistema que lá estava. Exato. Portanto, muitas vezes é uma questão de tempo, não é só um erro humano. Bem, isto sou eu a fazer de advogado do diabo. Sim, eu deixei-me só continuar porque isto é muito que se lhe diga. Sim, desculpa, e, força. Epá, eu tenho que dar o timeline aqui disto. As autoridades foram alertadas para os erros e falhas graves nos estudos feitos à qualidade dos terrenos, uhum, não é? Foram avisados que terrenos perigosos estavam a ser classificados como não perigosos. Aí e encaminhados é para locais impróprios. Foi só para estar aqui o... Para não estás a dizer que... Pronto. Mas assim é que assim a argumentação. É, assim é que é interessante. A questão é... É muito mais barato tratar resíduo não perigoso do que resíduo perigoso. Claro. Que tem que... Pronto, mas as pessoas podem não saber isto. Ah, desculpa, sim. Eu sei que tu sabes. Não, mas eu acho que é intuitivo. Pronto, mas as pessoas eu acho que saber. É intuitivo. E tem que ser encaminhado, tem todo um processo, não é? Tem todo um procedimento, um resíduo perigoso diferente do resíduo tanto não perigoso. Muitas vezes é deixado no local. Exatamente. Isolado e deixado lá. Só depois das denúncias, ou seja, 4 meses após o início das escavações, é que a José de Melo Saúde anuncia ter encontrado os terrenos perigosos. Portanto, andou à procura deles, ok. Exatamente. E há outra questão aqui por trás. Vocês vão ver a reportagem e vão perceber que não se consegue encontrar onde é que estão estas terras contaminadas. Porque ninguém sabe onde é que foram parar estes resíduos agora que sabe serem perigosos, mas foram classificados como não perigosos. Aquilo que nós dizemos que não é, a poluição não é pontual, é dispersa. Não, não se consegue fazer o trace, não se consegue fazer um percurso de novo para tentar encontrar onde é que estão estes resíduos. Retiraram, colocaram-nos em algum lado e agora ninguém sabe onde é que estão. Exatamente. Ah, como colocaram-nos em qualquer lado, como não perigosos, quando sim. eram perigosos, de facto. Sim, sim, sim. Questão é portanto, essa, eles agora têm de levantar todos os não perigosos e testar se são perigosos várias, ou não. Exatamente. Vários especialistas viram o estudo e as análises feitas nos solos e garantem que há dados que não batem certo. Não é? A existência de um hospital, lá está aquilo que estavas a dizer, Laura. A existência de um hospital construído por cima de uma bolsa com solos contaminados, em teoria, nunca devia ser autorizada. Claro. É tão simples quanto isso, diz Rui Berkander, engenheiro do ambiente, que foi entrevistado também no decorrer desta reportagem. Pronto, isto é assim, nós sabemos que a Parque Expo gastou milhões de euros nas operações de limpezas, dinheiro público, não é? E a Cufo Descobertas disse enganada e já processou o Parque Expo porque desconhecia que o terreno estava contaminado. Que neste momento não é? Já não são os responsáveis pelo parque, já está no estado, atenção. A Parque Vamos Expo, lembrar isso. A Parque Expo está extinta. A Parque Expo está extinta. Vamos manter isso em mente também. E tudo o que sobrou está a ser vendido para pagar dívidas. E a questão que afeta agora é quem assume a responsabilidade? O Estado, que era o dono da empresa? Pronto, isto, o modo final é este. Mas antes de terminar, só deixar-vos aqui com, não é para vos assustar, mas mais casos de contaminação que já foram encontrados em Lisboa. A zona de Braço Prata, onde está a ser feito um grande empreendimento agora de casas, escritórios, empresas. Okay? O aeroporto de Lisboa, a expansão. O Campo das Cebolas, para o novo parque de estacionamento da EML. Uhum. E Alcântara, na nova Cuvo Tejo. Uhum. Todos estes solos, que estão a ser escavados agora e estão a ser trabalhados, foram encontrados algum nível de contaminação. Lisboa tem terrenos super estáveis, não é? Nem está sob tábuas nem nada. Enfim, desculpem, eu não queria ir por aqui. Eu queria, isto estava pano para mangas, não é? Estava pano para mangas. Queria apenas dizer que, infelizmente, e com muita pena minha, tenho que dizer isto, que é, o que não faltam aí são estudos feitos por entidades que dizem isto está mal, isto faz assim, faz assado, é tudo muito mal. E no final a conclusão é, pode-se construir aqui que não tem risco nenhum para o ambiente. Que é como quem diz... Eu cheguei a fazer um trabalho da faculdade em que o trabalho era, vocês vão pegar nesta avaliação de impacto ambiental e vão nos dizer quais é que são os erros. E eu lembro de estar a apresentar aquilo com o meu colega para os professores, eles já sabiam que iam encontrar coisas assim, exato. E depois disparavam aí perguntas para nós que não tínhamos nada a ver com aquilo, não é? Uhum. Mas já com o propósito de... Então, mas como é que isto é possível? O propósito é incentivar o espírito crítico, porque onde o dinheiro manda, o dinheiro paga, alegadamente. Gostei, Laura. Infelizmente, o país está cheio disto. Cheio de estudos. O país e o mundo. Não. Olha, isto sim. Até parecia a SIC. SIC também, se quiserem, estamos a concorrência agora com chapada já na TV. Não, porque foi TV e RTP e SIC, ao menos os canais assim generalistas. Falta RTP2. Temos de terminar a emissão, mas já vou bando para mangas. Vão ver a reportagem, gente. Vão ver a reportagem. Convido todos a fazer. A emissão termina, mas está de volta no próximo sábado às 10 da manhã na Rádio Utopia ou às 2 da tarde na Rádio Ideias e domingo às 6h30 da tarde na Rádio Zero. As repetições são quarta-feira à 1 da tarde na Rádio Utopia, quarta-feira também às 2 da tarde na Rádio Ideias e terça-feira às 10 da manhã na Rádio Zero. Podem mandar-nos um mail para aquecimentoverbo@gamba.com e o nosso site aquecimentoverbal.blogspot.com. Foi um prazer fazer esta emissão convosco. É sempre. Procurem-nos no Facebook, pessoal. Para a semana estaremos de volta. Até para a semana, pessoal. Adiós.